se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo. Opa! A na vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Também o Wilson Freitas lá de Macapá, o Zé do Wilson lá em Augusto Correia, comitiva da galera do Todd, né? Tá certo. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Abraço aí pro meu amigo Landel, que de Concórdia do Pará. Alô, Alan. Eu sou seu fã. Manda o nome dessa galera aí, filho. O time de Concórdia tá recordando. Tá em peso, ligadinho. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Você nunca imaginou que eu pudesse lhe deixar. Cantei a canção do amor quando eu te vi passar. Mas não contive minha emoção. É saudade. Mix, ô Marquinho, um abraço pra você, viu? Um abraço pro meu amigo Geiso Castro, lá do Juruna. Bora, Geiso! Mas não contive minha emoção. Pai Dega, viu? E você recordando, a Web Rádio Melhor do Baile da Saudade, 24 horas, tocando muita coisa boa. DJ Neto de Amarindeua. Luzes de amor, toda minha solidão se transformou. É saudade. A tristeza que eu sentia também se foi. sofrer mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você, toda a ternura que eu procurei. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Saudade, quero ter sempre você aqui. Você aqui. DJ Neto de Amarindeua. Meu amigo Kiko da Pedreira, ele tá de volta. Alô, Kiko! Esse carinho aí, só na saudade, né? Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou, não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você, toda a ternura que eu procurei. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre. Chegando agora minha amiga sonhadora, que faz parte da Web Rádio Adrenalina Top Mix. Você aqui. Ô sonhadora, nosso muito obrigado. Saudade. DJ Leandro de Amarindeua. Tá lotado. Tudo ficou triste na despedida. Quando ela se foi, chorando eu fiquei. Já não sei viver sem minha querida. Toda minha vida lhe esperarei. Saudade. Melhor do baile da saudade. Abraço também pro J. Maicon. Ô Maicon. Saudade. Tudo ficou triste na despedida. Gravando o CD ao vivo, legal. Quando ela se foi, chorando eu fiquei. Sem minha querida, toda minha vida lhe esperarei. DJ Neto de Amarindeua. Sem o seu amor eu não sou nada. Sou um homem triste na estrada da solidão. Da solidão. Opa! Venha correndo salvar meu coração. Da solidão, da solidão. Gente, brado distrito, o Madison e sua esposa. Escutando só na manhã no aplicativo. É, DJ Neto, é só as porradas. Lopes, lá no Marco, 24 horas conectada, né? Você pode pedir seu alô para o número 988-250476, tô avisando com o DDD 91. DJ Neto de Amarindeua. Cuidado. Saudade, Pai Dégua. Hoje a transmissão ao vivo. Essa terça-feira. Terça-feira chuvosa. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Quem eu quero? Onde andará? Vou esperar em vão um alguém para amar. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Como é triste estar na solidão. Aí pro DJ Cleito e Yashida. La, la, la, la, la. Hoje ele tá por aqui. La, la, la, la. Saudade. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Como é triste estar na solidão. Vem o Branco Amazônia. Parabenizando aí o DJ Neto pela sequência. Nosso muito obrigado. DJ Neto de Ananindeua

DJ Neto de Amarindeua. G Carlinhos, lá no Pará. Tá chegando agora. Fala, Carlinhos. Vem do Pará, meu amigo G Cristiano, saudade. Agora a comitiva do Bielson. Oi. Frank William, a CG Frank William, Consuelo, a Ellen, Luiz, Jonathan e a Tamiri. Coletiva aí do 40 horas, já fazendo aquele caqueado. Um abraço aí pro meu amigo DJ Edilson Malucão na Pratinha. Juntamente com o seu neto Arisson. Meu amigo Cruz, né? E do Castro, filho. Meti o nome do cantor. Todo mundo se DJ Neto de Amarindeua. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai, o caqueado com a idégua. Nosso Tapa Idégua. E a gente gravando o CD ao vivo. Bora, Carol! Sigo! DJ Neto de Amarindeua. Ai! da galera do Todd. Alô, Wilson Freitas. Lá no Zerão. Quero dar um abraço aí, meu amigo DJ Sandro. Esse carinha que divulga os CDs do DJ Neto na internet. Tomando Master CDs, né? Hoje tá curtindo o melhor do baile da saudade. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Alô, DJ Neto! Solta som! Pra dançar agarradinho assim. Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Te conheci numa festa de amigos e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. O melhor do baile da saudade. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Coisas da vida, são coisas do amor. Por você eu fui me apaixonar. E também pra toda a comitiva do Vibração Saudade. Já recordando. Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Te conheci numa festa de amigos e ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Opa! Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Coisas da vida. Nossa, e também pro meu amigo Renan Furtado, lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu fui me apaixonar. Nosso muito obrigado. DJ Neto de Amarindeua. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Amar. Coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem. Como eu te amo, vem me completar. Um abraço aí também pro G. Michel Show, que é seguidor do Cinerá. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar, amar. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. É saudade. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasto até no chão. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Passa aí também pra Ellen Santo, ligadinha lá no 40 Horas. Saudade. DJ Neto de Ananindeua. Não diga, meu amor, que eu não te amo. Veja nos meus olhos um grande amor. Se tudo que eu tenho é pra te dar, só você não quer acreditar. Sempre a você, mas você não quis me dar valor. E se hoje eu vivo muito triste, é porque você não quis o meu amor. Mas deve existir alguém querendo um amor igual a esse que eu te dei. Se um dia você vir me procurar, vai saber que existe outra em seu lugar. Você estava recordando, brincando, curtindo no seu celular, no computador. Olha, rádio Melhor do Baile da Saudade. Agora o nosso endereço é o melhordobailedasaudade.com, legal? Pelo celular você vai no Play Store, digita Melhor do Baile da Saudade. Eu me dediquei sempre a você. Saudade, saudade. Mas você não quis me dar valor. Se hoje eu vivo muito triste, é porque você não quis o meu amor. Mas deve existir alguém querendo um amor igual a esse que eu te dei. Se um dia você vir me procurar, vai saber que existe. Abraço aí também pro DJ Miranda. Alô, Miranda. Vai saber que existe outro. Um abraço pra você, viu? DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Amor que vai, é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sempre sozinho vou chorar. DJ Neto de Ananindeua. E tudo enfim. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. do Castro na Pratinha. Agora sim. Companhia do meu amigo Edilson Malucão, o Arisson. Sempre dando aquele apoio. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. Opa! Quero dar um abraço pro DJ Snock lá do Júlia Cefé. Aqui comando vibração, comando. Comando águia, né? Ah, sim, meu amigo Sérgio Nelly. Ô Sérgio, mas tava sumido, viu? Chega mais uma assim, ó. Sei. Que de tantas que eu fiz é saudade. É saudade. Vou, cê foi infeliz. E senti o desprazer. Sei que estava errado. Melhor do baile da saudade. Embora tudo tenha seu preço, eu sei que não mereço a vida sem você. Mas a minha vida mudou e meu amor aumentou. Se você está sem amor, Gleison, saudade. Oi. E a gente gravando o CD ao vivo. Sei que de tantas que eu fiz. Pro DJ Gabriel, saudade, que faz parte do Biel Som, juntamente com meu amigo DJ Cristiano, toda essa galera recordando, meu amigo Kiko da Pedreira, hoje ele tá de volta. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Eu quero te encontrar